Conexão Conservadora, desta vez, com Miguel Najib, do Escola Sem Partido, o site que luta contra a doutrinação ideológica em nossas escolas. Participam dessa entrevista Alex Bruno Machado, Luiz Otávio Detman e Gabriel de Carvalho. que eu lembro de uma crônica, de um artigo escrito pelo Cláudio de Moura e Castro, em 2003, para a Veja, que ele dizia que havia uma enorme diferença entre ser culto e ter excessos de informações, principalmente. Isso que nós estamos aprendendo nas escolas não nos caracteriza, isso não nos traz cultura, porque se fôssemos ter cultura, nós teríamos que perceber exatamente o mau objetivo das coisas que estão sendo implementadas por trás disso. E o que a gente tem é apenas excesso de informações e as pessoas não conseguem enxergar isso, sabe? Esse é o problema, é exatamente isso que o Cláudio de Moura e Castro destacou, esse comentário. Excesso de informações direcionadas num único sentido, né? Exatamente, passagem, nesse sentido. Aprende-se no ensino médio uma quantidade enorme de coisas, né, que depois não terão ao longo da vida ou terão muito pouca utilidade ao longo da vida. Mas, sabe, o Escola Sem Partido, o Detman, não entra na discussão do conteúdo ideal do currículo. Isso eu acho uma questão, uma discussão infinita, essa, o que se deve aprender. Até hoje eu acho que não vai ser impossível você dar uma resposta definitiva a essa pergunta. Agora, uma coisa nós defendemos. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia é obrigatório o estudo, o ensino da cultura cultura africana, das raízes africanas, da cultura brasileira, essa coisa toda. Muito bem. O problema, nada contra estudar esse assunto. Eu acho que todo assunto é digno de ser estudado. Não há nada que não mereça a atenção das pessoas, do estudo dos homens. Agora, o problema é que eles querem direcionar esse estudo para um determinado objetivo. Eles não querem mostrar o lado sombrio da cultura africana. Por exemplo, a cumplicidade de tribos africanas com a escravidão. Então, eles estudam um determinado assunto pela metade, apenas para destacar os aspectos que eles querem favorecer ou iluminar. O outro lado, eles não querem iluminar. Entendeu? Esse é o problema. Então, você quer estudar cultura dos esquimós? Não tem problema, não. Vai estudar a cultura dos esquimós, vai estudar a sociedade dos esquimós. Eu acho ótimo estudar. Agora, mostra tudo, entendeu? Se é para estudar um assunto, estuda em toda a sua inteireza. Não fica querendo direcionar o foco da iluminar apenas o lado positivo da coisa. Então, tem esse aspecto também. Isso é agravado, isso acontece, melhor dizendo. Por quê? Porque você não tem, no sistema de ensino hoje, pluralidade de perspectivas ideológicas. Eu vejo o ensino é como uma espécie de um holofote que ilumina um objeto tridimensional. Você imagina só um objeto tridimensional sendo iluminado por todos os seus ângulos, em todos os seus ângulos. É assim que a coisa deveria funcionar. Só que hoje, tal como a coisa funciona no sistema de ensino no Brasil, e isso pega desde as primeiras séries do ensino fundamental até o pós-doutorado, a situação é basicamente a mesma. O que se faz é iluminar o objeto, o Alex Detman, sob uma única perspectiva. Ou seja, as outras perspectivas você não enxerga, não, eles não mostram aos alunos, entendeu? Por isso que é fundamental a liberdade de ensino, justamente. Fundamental é isto, exatamente. A Constituição, é engraçado, o Constituinte, eu acho que ele às vezes acaba dizendo coisas nas quais ele talvez não tenha nem pensado no impacto daquilo que ele falou. Mas a Constituição, ela garante no mesmo dispositivo liberdade de aprender e liberdade de ensinar. A liberdade de ensinar que o professor tem, ela encontra um limite na liberdade de aprender do aluno. Ele não pode abusar dessa liberdade que ele tem, que a Constituição garante, que é a liberdade de ensinar, em prejuízo, em detrimento da liberdade de aprender do aluno. E, repito, a doutrinação ideológica em sala de aula constitui um abuso da liberdade de ensinar do professor. Por isso é que ela deve ser combatida. Pacto de São José da Costa Rica, né? Exatamente, esse é um outro, esse pacto, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, esse pacto foi assinado pelo Brasil. E segundo, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, ele tem força superior, aqui no Brasil, esse pacto, como é um pacto que trata de direitos humanos, ele tem força superior à da lei ordinária. E esse pacto, o Alex, ele tem um dispositivo que garante expressamente o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso é um dispositivo importantíssimo do Pacto de São José, porque ele reconhece um direito natural, o direito natural dos pais de definir a educação religiosa e moral dos seus filhos. Esse direito, especialmente no que se refere à educação moral, ele está sendo usurpado pelas escolas e pelo Estado. Ou melhor, pelo Estado, pelo governo, pelas escolas públicas e particulares e individualmente pelos professores. Os professores também estão... Também. E pelo MEC também, que administra... Quando eu falo governo, quando eu falo governo, eu me refiro exatamente às secretarias, ao Ministério da Educação e às secretarias de Estado de Educação. E às escolas públicas também. Mas também as escolas particulares estão usurpando esse direito dos pais. Eles não têm direito de fazer isso. Especialmente no que se refere... Essa usurpação está ocorrendo especialmente no que se refere à educação sexual. É impressionante os abusos que estão cometendo nessa matéria, usurpando completamente, passando por cima da autoridade moral dos pais, desqualificando a autoridade moral dos pais perante os filhos. É assustador o que está acontecendo. Se os pais não reagirem, eles perderão qualquer autoridade sobre seus filhos. Então, é importante que os pais estejam atentos ao que seus filhos estão aprendendo na escola. Deixa eu pegar uma carona nisso que você acabou de falar agora, Miguel Najib, sobre ensino de sexualidade, sexualismo ou qualquer coisa parecida com isso nas escolas. O ex-deputado federal e coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Paes de Lira, ele recentemente falou, numa palestra que foi gravada, o vídeo está na internet, ele falou de um senhor chamado Luiz Motti, que é um defensor da pedofilia. São essas as palavras utilizadas pelo coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Paes de Lira. Esse senhor, esse Luiz Motti, ele fundou o GGB, que é o grupo que fornece dados para políticas sexual, propostas de políticas sexuais no Brasil, se não todas, pelo menos muitas delas. Então, que os pais, como o Miguel Najib falou, que os pais fiquem bastante atentos a isso, porque talvez não tenha nada a ver, né? Talvez seja só uma coincidência, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, mas convenhamos, né? O governo federal, especialmente, mas não só o governo federal, os governos estaduais estão sendo pautados na questão no que se refere à educação sexual, estão sendo pautados por organizações militantes de homossexuais, enfim, é muito perigoso isso, porque os pais podem não concordar, muitos pais concordam, não tem problema nenhum. Alguns terão reservas. Agora, é preciso respeitar o direito dos pais. Então, o Estado, a escola, o professor, não pode ensinar aos filhos dos outros, compreendeu? Não pode ensinar o que eles querem. Em matéria de moral, eu falo quando eu me refiro apenas a questões morais. Por quê? Por essa razão. Porque a legislação brasileira, especialmente a Convenção Americana de Direitos Humanos, reserva esse direito aos pais. Eu vou dar um exemplo, Alex, de um livro que vem sendo adotado Brasil afora, em todas as escolas, para crianças, veja só, crianças de 7 a 10 anos de idade. O título do livro é Mamãe, Como Eu Nasci. E o autor do livro é Marcos Ribeiro, que é um sexólogo e consultor do MEC. Veja só um trecho desse livro, eu vou ler para vocês. Veja só. Abro aspas. Olha, ele fica duro. O pênis do papai fica duro também? Algumas vezes, e o papai acha muito gostoso. Os homens gostam quando seu pênis fica duro. Se você abrir um pouquinho as pernas e olhar por um espelhinho, vai ver bem melhor. Aqui em cima está o seu clitóris, que faz as mulheres sentirem muito prazer ao ser tocado, porque é gostoso. Outro trecho. Alguns meninos gostam de brincar com o seu pênis e algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. As pessoas grandes dizem que isso vicia, ou então tira a mão daí que é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade é que essa brincadeira não causa mal, não causa nenhum problema. Fecha aspas. Veja só esse trechinho. Diz assim, as pessoas grandes só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade, veja só, é uma lição moral isso que tira a criança, ao leitor desse livro. A verdade é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Mas e se os pais acham que causa? Eu queria só que você repetisse. É, livro para crianças de qual idade? 7 a 10 anos de idade. Ouviram bem, pais e mães que estão ouvindo essa entrevista, que vão ouvir essa entrevista? Passem para todo mundo. Então, desculpa, Miguel, eu te interrompi. Manda ver. Não, eu apenas dizer o seguinte, que os pais têm que exercer esse direito. Isso é um direito previsto em lei. Eles podem exigir que o Estado, que a escola e que o professor se abstenham de ensinar, de transmitir aos alunos qualquer conteúdo moral. Eles falam assim, olha, moral quem ensina sou eu. O pai tem direito de dizer isso à escola. E se a escola se recusar, ele tem que entrar com uma ação para fazer a escola obedecer isso. Tem que entrar com uma ação para fazer o governo reconhecer esse direito dele, para impedir o governo de fazer isso. Agora, veja só, eu não nego, isso é importante, eu não nego, em princípio, não nego, que o Estado, eu digo a União e os Estados-membros, possam utilizar o sistema de ensino para veicular uma agenda moral. Digamos que o Estado lá tenha as suas preocupações com doenças sexualmente transmissíveis, e ele acha importante utilizar o sistema de ensino para veicular essas informações a respeito deste assunto. Perfeitamente, ele pode fazer isso. Ele só não pode fazer isso em disciplinas obrigatórias. Se ele quiser usar o sistema de ensino, o Estado, se o Estado quiser usar o sistema de ensino para veicular uma agenda moral, ele tem que fazer isso numa disciplina específica facultativa. Ele não pode obrigar os alunos, ou melhor, não pode obrigar os pais dos alunos a matricularem os seus filhos nessa disciplina. Porque se ele fizer isso, ele estará usurpando o direito previsto no artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Você entendeu? Então, hoje em dia, veja só, hoje em dia, este conteúdo moral, especialmente no que se refere à educação sexual, ele está espalhado por todas as disciplinas do currículo. Então, ele está em matemática, em português, em biologia, está lá. Eles enfiam esse conteúdo em tudo quanto é disciplina. É a tal da transversalidade. Dessa forma, o Estado acaba usurpando o direito dos pais. Porque se a criança é obrigada a frequentar a aula de português e de biologia, e se na aula de português e biologia tem lá o conteúdo moral sobre educação sexual, então o que acontece é o seguinte, inevitavelmente, a criança vai estar recebendo aquelas informações. Enquanto ela está frequentando uma disciplina obrigatória, ela acaba sendo sofrendo essa influência, que os pais podem não concordar com ela. A forma de conciliar o direito do pai com o direito do Estado, supondo que o Estado tenha esse direito, a forma de conciliar esses dois direitos é criando uma disciplina facultativa e concentrando nessa disciplina todo o conteúdo moral. E aí os pais, conhecendo previamente o conteúdo dessa disciplina, decidirão se querem ou não matricular os seus filhos para que os seus filhos frequentem essa matéria. Essa é a única maneira de conciliar as duas coisas. Mas, Najib, quais ações você recomenda aos pais e alunos a tomarem diante dessas situações? Bom, eu acho que... Vamos separar as coisas. Que a gente estava falando de usurpação do direito dos pais. Essa usurpação, que se refere especificamente ao conteúdo da educação moral, essa usurpação ela tem que ser discutida, porque é uma coisa muito mais profunda. Ela tem que ser questionada, na minha opinião, em juízo, ou através de pressão política também. Evidentemente, você pode pressionar o secretário de educação dos estados, pode pressionar o MEC. É preciso que os pais se organizem, porque individualmente vai ser muito difícil travar essa batalha individualmente. Então, ou provocar o Ministério Público é fundamental. Qualquer pessoa pode fazer isso. Manda lá uma representação para o Ministério Público. Olha, está havendo aqui uma usurpação grave dos direitos dos pais. Do direito dos pais. E o MP, o Ministério Público, é obrigado a tomar uma atitude em relação a isso, porque cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos. No caso, há um direito sendo violado. E essa violação ocorre em larga escala, no país inteiro, em todo o sistema de ensino. O Ministério Público não pode fingir que não está vendo essa usurpação, porque ela é amplamente conhecida. Todos os dias você tem matéria nos jornais a respeito de educação sexual, material didático, é facilmente comprovável. Qualquer livro didático de biologia, por exemplo, contém juízos de valor em matéria de sexualidade. E os pais têm esse material em mão, têm que conhecer o material e têm que provocar o Ministério Público. Têm que denunciar esses fatos ao Ministério Público. Do contrário, um direito que não se exerce é um direito que logo, logo você vai perder. Se você não exercer aquele negócio, se você é dono de um terreno, de um imóvel, mas abandona, alguém vai entrar nele. E você vai perder por uso capião, entendeu? Daqui a pouco, o que vai acontecer é que o Estado vai a tradição de usurpação, ela se transforma, como que se legitima pelo tempo. No mínimo, sociologicamente, ainda que não juridicamente. Mas depois você cria um fato consumado, e depois do fato consumado, mas há outros valores, como o problema das doenças sexualmente transmissíveis, gravidez adolescente, e o Estado sempre tem uma desculpa para usurpar o direito dos pais. Exatamente, até porque a lei tem que ser vista como um mecanismo de legítima defesa em face desses abusos que estão sendo cometidos, principalmente naquele caso que aconteceu em Minas Gerais, que os pais quiseram educar no sistema de homeschooling e não deixaram. É, realmente, isso, eu acho isso uma violência, eu acho isso uma violência inominável. Os pais, mais do que ninguém, têm direito de educar os seus filhos. Isso é um direito natural, isso é um direito que vem da lei natural. É, evidentemente que a legislação brasileira, eu precisaria estudar com mais profundidade esse assunto. Agora, eu soube que recentemente uma comissão, não sei se do Senado ou da Câmara, enterrou o projeto do homeschooling no Brasil, né? É muito, muito sério isso. Agora, veja só, o Estado que oferece uma educação, que nós sabemos a qualidade que ela tem, que é um lixo de educação, num ambiente péssimo, muitas vezes, escolas violentas, onde você tem droga, onde você tem todo tipo de ilegalidades acontecendo, e o Estado impede que os pais eduquem os seus filhos em casa. Quer dizer, é uma brutalidade isso. Agora, o Escola Sem Partido, o foco do Escola Sem Partido é apenas a questão da doutrinação ideológica nas escolas, a doutrinação ideológica e essa usurpação também do direito dos pais, que isso é uma outra bandeira que nós temos, né? Nós defendemos o direito dos pais previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, como dizendo, né, dizendo melhor, o Escola Sem Partido não trata da questão do homeschooling. Eu tenho grande simpatia pelo homeschooling, eu pessoalmente, mas essa matéria não faz parte do nosso objeto. Miguel, tem no Escola Sem Partido um material já, diria eu, pronto para que uma pessoa possa levar ao Ministério Público uma reclamação. Fala um pouquinho para a gente sobre o que você disponibilizou lá para os pais, mães e cidadão, né, de uma forma geral. Não, é o seguinte, eu vou explicar. Isso, agora, mudando um pouquinho de assunto, isso já não tem nada a ver com a questão da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Aí é especificamente essa representação, esse modelo de representação ao Ministério Público, que está disponibilizado no site do Escola Sem Partido, ele se refere especificamente ao problema da doutrinação ideológica nas escolas, ou seja, da instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos. O que, que nós fizemos? Nós partimos de uma realidade que é a seguinte: nós verificamos que o fenômeno da doutrinação, ele tem as mesmas características em todo o sistema de ensino. De norte a sul, de leste a oeste, escolas públicas e particulares, leigas e confessionais. A doutrinação tem o mesmo sentido, o mesmo viés, as mesmas características no país inteiro. E isso é facilmente comprovável, essa uniformidade do problema, ela é facilmente comprovável pelo conteúdo dos livros didáticos, que o MEC distribui no Brasil inteiro. Então, o MEC distribui para as escolas públicas livros que são conhecidos e que têm basicamente o mesmo conteúdo. E esse conteúdo, a gente vê que é um conteúdo que possui um viés ideológico claramente evidente, entendeu? Muito bem, então você demonstra, e por uma série de outras evidências indiretas, você pode concluir que o fenômeno da doutrinação possui as mesmas características no Brasil inteiro. Muito bem, partindo dessa realidade, nós estamos, nessa representação, nós estamos pedindo ao Ministério Público que peça às escolas, que obrigue as escolas a afixar nas salas de aula das últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio, para que seja fixado em cada sala de aula um cartaz, que a gente chama o cartaz com os deveres do professor. Este cartaz, ele diz o seguinte. São 5 deveres. Eu vou ler esses deveres. Ele diz o seguinte. O primeiro é assim. O professor não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política ideológica, nem adotará livros didáticos que tenham este objetivo. Número 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou da falta delas. Número 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Número 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. E, finalmente, número 5. O professor não criará em sala de aula uma atmosfera de intimidação, ostensiva ou sutil, capaz de desencorajar a manifestação de pontos de vista discordantes dos seus, nem permitirá que tal atmosfera seja criada pela ação de alunos sectários ou de outros professores. Muito bem. Isso é um cartaz. Nós criamos, com base nesses 5 deveres, um cartaz. E esse cartaz tem que ser afixado dentro da sala de aula. Para que isso? Para que o aluno tenha conhecimento do direito que a legislação e que a Constituição lhe dá de não ser doutrinado pelo seu professor. E tendo consciência desse direito, os alunos, os estudantes, poderão opor alguma resistência ao professor que utilizar suas aulas para fazer a doutrinação ideológica. Quando o professor entra na sala de aula e fecha a porta, ele é o dono do espetáculo. Os alunos estão submetidos à autoridade do professor. Então, quem é que pode defender os alunos dentro da sala de aula depois que o professor fecha a porta? Quem é que sabe aquilo que o professor está fazendo dentro da sala de aula? Quer dizer, não existe nenhuma fiscalização externa. Você não pode colocar uma câmera de vídeo dentro da sala de aula. Então, se ninguém que está fora pode saber o que está acontecendo, é importante dar aos próprios alunos, aos próprios estudantes, os meios de que eles necessitam para fazer a própria defesa. Entendeu? E esse é o objetivo do cartaz com os deveres do professor. E o Ministério Público está obrigado a defender os alunos, os estudantes, que são crianças e adolescentes. O Ministério Público está obrigado, por lei, a defender os direitos dos menores, das crianças e dos adolescentes, que são as vítimas dessa prática covarde e ilegal que é a doutrinação ideológica em sala de aula. depois de algum tempo, a conexão conservadora volta e não pretende mais ficar ausente do mundo online. Vamos trazer mais outras entrevistas e espero que vocês gostem dessa. Grande abraço a todos, até logo mais.